Apartamos Juliette Quebec, Rio, Sol, Zona 8, confirma pátio. Autorizado backtrack, reporte liberando a pista 97. Uno 869, pronto, cópia? Pronto. Uno 869, autorizado, Brasília, via UP, Zulu, 17, nível 360, saída Arbor, transição Elefa, decola da pista no zero, após a decolagem curva à direita. Aciona 5567, controle 119, decimal 35. 360, UP, Zulu, 17, Arbor, Elefa, curva à direita, 5567. 1935. Boa noite, 69, cotejamento correto, cima pronto, portão 08. Vai reportar. Portugal Zulu 22, ready to copy? Ready to copy, Portugal Zulu 22. Portugal Zulu 22, cleared to Lima Papatango via Upper Zulu 44 after car DR flight Glenwood. Flight level 350, runway 10 after departure turn left. Momo departure Zulu be transition. Scope 5575, Salvador Departure 119, a decimal 35. Ok, clear to Lima, Papa, Papa, 10, via Brazil 44, flight plan route, flight level 350, runway for departure 10. And left turn to Momo, transition Eslum, squawk 5575, departure frequency 119.35, on gate 10, Portugal 022, ready. Portugal 022, Momo departure, Gilube transition. Momo departure, Gilube transition, Portugal 022. Momo, Mike Oscar, Mike Oscar, Zulu transition, Delta, India, Lima, Uniform, Bravo. Momo departure, Zulu transition, Airport Control 022. Airport Control 022, read by correct, report ready to push back and set up. Sorry for pushing back and stop it. pushback e acionamento. Faz o 2591 no CAT 3, autorizado, chama táxi. O 2591 para o táxi, 54 a bordo, 5 horas, alterna Porto Seguro. Faz o 2591, táxi autorizado até o ponto de espera da Missionária 0, via Pationa, Taxi Índia, no ponto de espera Xana Torre, 198-95, QNH 10-16. 10-16, via Pationa, Índia, até o ponto de espera da 10, lá chama Torre 2591, tá tudo. Plano de voo nível 360, decola da pista 10 após a decolagem curva direita na saída da Euleda Irumi. Transponder 5566, controle 119-35. 360, decola da 10, da Euleda Irumi, primeira curva vai ser direita, 5566, 1935, 6201, aqui no 04. Está chegando a 201, o protegimento está correto, chama pronto. Chama ela. Confirma a matrícula? O azul 2712. 3712, confirma o horário do plano? para os 00. Chegou de mais alguns minutos. Boa noite, Azul 2591, ponto espera 10. Azul 2591, autorizado. Aliás, decolar para 10, vento. É 090-0602 de nós, o ajuste ao altímetro 9096. Colagem, Azul 2591. Salvador, boa noite, Azul 4206. Azul 4206, pronto, cópia? Pronto, cópia, a gente tá aqui back, Azul 4206. Azul 4206, autorizado Recife via Azul 17, nível 350, saída Cuca, transição Aracaju. Decolada pistão 0, após a decolagem curva à esquerda, aciona 5574, controle 199.35. Oi, Salvador, é o Guardião 05. Guardião 05. Autorizado o sinal da 17, aguarde a autorização de pouso inicialmente, mantenha a vertical da, do L.RMAR. Materá vertical L.RMAR. Azul 2591, decolado aos 31, controle 11935. 11935, Azul 2591, boa noite. 3290, na escuta? 3290, na escuta. 3290, informa o tráfego à sua esquerda, posição de 10 horas. Helicóptero da Polícia Militar, Alfa CA 50, prosseguindo, final da 17. Não vai interferir com a aproximação. Dá 3290, autorizado por. Soma 0, vento é. 080, gás a remédio de nós. O ajuste é ótimo, 109. Autorizado por pista 10, fecha o tráfego, o ajuste é 10 no meio, tá? 3290. Onde? Aciona 5002, controle 119.35. Azul 2712, cotejamento correto, chama pronto para o chefe de saneamento. Guardião 05, a vertical do ponto de mar. Gente, Guardião 05, mantém o setor aguardando instruções para pouso. Direto Pátio Bré. Mantendo a posição e aguardando instruções para pouso. Guardião 05 autorizado direto parte do GR. O ajuste é 10016 e o vento é 080 graus 05 mais. Fique atento ao Airbus Data na final da 10. Isso é um contato com a 096, sendo autorizado o parte, não interferirá o guardião. Autorizado via Pátio Índia, monta de espera torre 118 do sinal 95, altímetro 10016, bom voo. Pátio Índia, 1016-1895, obrigado, boa noite. Do solo aos 36, libere próximo à direita em 1211. Vou pegar na facção de chão 211, é 19. Paulo controlado, é o guardião. Guardião 05, frequência livre. Grato. Salvador, são 3894. São 3894. Aguardando autorização de pouso, São José. Aguardando autorização de pouso, 3894. Thank you. Unisolo aos 38, direita no 21, Unisolo. Direita aos 21, Unisolo, graças. Solo Salvador, boa tarde, gol, tudo bem, participe do grupo. 3290, ingresso Juliette, portão 01. Juliette 01, zero no meio, autorizado posto no zero, são 3294. Só revoa gol no 869, ponto espera pronto. Gente, gol no 869, mantém ponto espera. Mantém. Alfa Juliette, portão 02, gol no meio, pai. Tá, 3894, solo aos 41, libere próxima direita em 1211. Solo Salvador Azul 4206, posição 03. Você está puxando aqui a ferramenta. Chame 143, autorizado pouso pistão 90, vento 080 graus 04 nós, o ajuste do altímetro 90 no meio. Vente se livre pouso, chame 143. Tá 3894, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 06. Alfa Juliette 06. Mas o 4206 confirma, já está iniciado? Está iniciando o 4206. Condor, seu telefonante 312, please take a dollar. Conduziu, Southern Seven, stand by to push back and start up. Stand by, Condor, seu telefonante. Informo o tráfego da Força Aérea, 2-3 minutos marcados este ano em mão. Gente, alguém mantém pista 10 no 869. Puxa M1 no 43, solo os 43, libere próxima direita em 1211, agilizando a liberação da pista. Já liberando 211, vai chamar. Bravo, Sierra Bravo Romeo Sierra 7206, continue approach, wait for landing clearance. Continue approach, just waiting for landing clearance, 7206. Altímetro 0-6. Autorizado a colagem 0-6, 969. Bravo Romeo Sierra 7206, confirm the parking apron. Apron number 6, the VIP apron or military apron? Go to the military apron and land the gear down a lot for 7206. Roger, waiting for landing clearance. Bravo Romeo Sierra 7206. Still approaching, I'm waiting for clearance. Bravo Romeo Sierra 7206, clear to land on runway 10, the wind is 090 degrees, 05 knots. And of interest 71016. Clear land runway 10, Bravo Romeo Sierra 7206. 1869, decolado aos 45, chama o controle em 1935. 1935, boa. 0, quando lá correu do 18 decimal 95, ajuste 1016, azul 4206. Juliette. Vai mantendo a Juliette, 61 no 4-3. Hotel 1282, clear the taxi until the holding point runway 10 via main apron and taxi in the holding point tower 118.95 QNH 1016. Apron India holding point runway 10 approaching holding point 118.95 QNH 1016 at Portugal 022. Condor 077, go ahead. Yes, could you tell us the reason for the delay, please? Azul 4206, Ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0, 4206. Bravo Romeo Sierra 7206, clear runway next right on the ground at 46, 121 decimal on the ground. Could you expedite maneuvers to vacate runway 10? Yes. Okay, 201 aguarde. Did you copy our quest, please? 007, could you extend your request, please? Yes, we are just asking how long do we have to wait for pushback and what is the reason? We have just one traffic to enter to apron 09, then we will clear your pushback. Ah, okay, copy. Thank you very much, 007. So, standing by. Autorizado a decolagem de 0 azul 4206. Tá bom, viu? Aproximação, guardando autorização de pouso. Vai. Salvador, Bravo, viu? Romeo Sierra 7206, Apura Taxi via Taxi Alpha, reporte do Taxi Delta. Ocean Lima 143, ingresso Juliette, portão 09. Juliette 09143. Oceania 6201, agora está autorizado o pushback no portão 04, chama táxi. Bruno 166, autorizado, posto no 0, vento é 080, grau 059, registro no 0, 16. Sim, for 90, gol 166. Portugal 082, Portugal 082, mantém holding point 1110. Mantém holding point 1110, Portugal 082. Azul 4206, decolagem aos 49, chame controle, 11935. Controle 19 decimal 35, azul 4206. Line up and maintain runway 10, Portugal 062. Uno 166, somos 51, libere próxima direita em 1211. 3-1-1, boa. Salvador, muito boa noite, eu tenho 3-8-9-7, sempre a informação, Quebec no box 0. 3-8-9-7, prepare a saída da Olha da Morte, vem aguarde a cópia. Salve Salvador, boa noite, 1-1-1-6-6 da Gol Litro. 1-1-1-6-6, táxi via Alfa, mantém a posição antes do táxi aí, Juliette. Para posicionamento, azul 2712. Azul 2712, aguarde. Contact Tower 118.95. Conduzir 77 cleared to pushback and start com for taxi. Conduzir 77 is good for pushback and enter start, thank you. Chame a torre, 118.95, quem negar 10 no 6. Now 022, clear to take off, runway 10, the wind is 100 degrees, 06 knots, and altimeter setting 1016. Clear to take off, runway 10, connection 016, that's what you go, 022. Azul 2712, no pátio 3, autorizado, chama a táxi. Chamará 2712. Salvador, muito boa noite, papapapa, Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu, prossiga. Mantenha a vertical do farol de tapão, aguarda as instruções. Com 360, está à sua direita. Se autorizado, senhor, posso aproximar para a pose de Pairato na 35, a marcha altura, sem interferência com o circuito, senhor. Gente, porém, esse tipo de procedimento não está sendo mais autorizado nesse órgão de controle. Então, estou no aguardo, senhor. 2560, fui LS, no externo. Força aérea 2560, autorizado pouso pistão 90, venta 090 grau 06 dúzia de nós, o ajuste de altímetro 0096. Autorizado pouso 2560. Força aérea 2560, informa o tráfego helicóptero Robson 66, à sua direita, posição de 2 horas, vertical do farol de Itapuã, não vai interferir aproximação para o 90. Confirmando apenas livre pouso pistão 90. Força aérea 2560, vento 090 graus, meia dúzia de nós, hoje 90 no meio. Livre pouso na 10 2560. Portugal 022 airborne at 53, contact departure control on frequency 119.35. 119.350, airport Portugal 022, bye bye. Oxalé 6210, mantém o ponto esperado 10. Ele encerra o meu visual com Embraer 135, Legacy da Força Aérea Brasileira. Afirmativo, senhor. Ciente, mantenha a vertical do farol de Itapuã e programe-se para o cruzamento do campo à retaguarda do tráfego. E programado para cruzamento do campo à retaguarda do tráfego, senhor. Gol 712, autorizado, táxi pátio principal, táxi Índia, no ponto espera torre, no 8.95, quem negar no 0 no meio. Táxi principal autorizado, ingresso, ponto de espera da 10, a 18.95 a torre, 17.12. É um meio agora visual para nós lá na cortiça da faixa, está fazendo cruzamento aqui do aeródromo. Esse é o meu confirme, parte 5. Parte 5, senhor, acaba de evitar. Gente, autorizado, quando pronto, gira a base, sinal da 17, reporte estabilizado na sinal da 17. Reporte estabilizado na sinal da 17, senhor, obrigado. Oxalé 6201, alinhar e manter pistão no zero. Mais 3 minutos. Condorzinho 77, cruze taxi via Main Apron Taxi India at the holding point runway 10. Contact Tower 118.95 21016. Condor 077, taxi via the apron and India to holding position 10 and confirm your clear via Bravo. 38, report vacate runway 10. We will contact Tower 118-795, confirm your clear Alpha Octopus Bravo. Abra no 7, curtíssima, e segue a baixa altura para livrar pela papação. Gente, baixa altura até o pátio 5, posso estacionar a frequência livre. Posso estacionar a frequência livre, obrigado, senhor. Roger, aqui de frequência. Você era 2560, táxi via Alfa, reporte no ponto de espera. Mantenha antes o táxi Delta. Via Alfa, mantenha antes da Delta 2560. 2560, autorizado a manter ponto de espera da Taxi Delta. Ingresso, manter ponto de espera da Delta 2560. Conversor 77, ground. Condor 077. We take the India Alpha N, please confirm Bravo to holding post. India Bravo, Condor 077. Condor 077, negative on taxiway Bravo, maintain before taxiway Bravo. We hold before Bravo, Condor 077. Ingresse na pista 1028, táxi via pista, reporte ligando no pátio de autoridade. Ingresse na pista e reporte ligando no pátio de autoridade, 250. Zero, controle 1935. 1935, porta. Azul 27 no 2, alinhar e manter pista 1-0. Gol 1966, agora está autorizado Juliette, portão 08. Juliette 08, 1966. Tondos Zio 77, now contact tower 118, small 95. Tondos Zio 76, down the tower. Condor 077, it's my don't tell. Roger, Condor 077, maintain holding point 10-0. Condor 077, holding position at holding point 1-2. 3897, autorizado Guarulhos, via peso Luna 0, Taubaté, nível 320, decola da pista 1-0, após a decolagem curva direita na saída da Eule da Motiva. Aciona 5004, controle 1119, decimal 35. 3897, saiu o predado do Salvador Guarulhos, 320, peso Luno 0 até Taubaté. Decola no 0 da Euleda Motiva, aciona 5004, controle de saída 1119, decimal 35. Aciona 3897. 3897, contagiante, está correto, chama pronto para o SPEC acionamento. O 3897 está pronto para o SPEC acionamento, no 05. A 3897, portão 05 autorizado, chama táxi. Chama. O 077 line up and maintain runway 10. Condor 07, lining up runway 10 via Bravo. Roger, line up and maintain runway 10, Condor 077. Condor 077 is lining up and wait on the 077. Azul 27 no 2, decolado aos 03, controle 119, decimal 35. 19935, uma boa noite. Boa, Salvador. Boa noite. Voo 1645 para a Vitória, nível 360. Thank you. boa noite, Papa Tango, Lima Romeu Kilo, visual com o cabo. Papa Tango, Lima Romeu Kilo, boa noite, serizado final no 7, reparte na curta. Reparte na curta, Lima Romeu Kilo. 645, pronto, Robert. Para a quadra. 645, autorizado Vitória, depois do Zulu 44, ficou já. Nível 360, decola da 10, primeira curva direita, segue perfil de saída da El, Leda, aciona 5016, controle 1, 19, sinal 35. Ok, é. 360 está autorizado para Vitória, via Upper Zulu 44, decola da pista 10, com o perfil da saída da El, Leda. Controle de saída 11935, transponder 5016. Número 645, detalhamento correto, número 2, reporte para o pushback e acionamento. Reporte na coroa para o pushback e acionamento, gol 164. Call departure 1190.35. Call 077 departure 119.35. Call Salvador, Lima Romeu Kilo, visual Corno 7, rebaixado e travado. Lima Romeu Kilo, pulverizado, pistando 7, vento 1, altura 0 graus, 0 meia do diâmetro. Pouso, Lima Romeu Kilo. Salvador 3897, táxi com 218, 228 a bordo, 3 horas e 20, galeão. Autonomia? Confirmo, 3 horas mais 20 minutos. Então, 3897, autorizado, táxi, via Pátio 1 no Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, time torre 118 decimal 95, ajuste no 0 no meio, bom voo. Pátio Índia, 895 no ponto de espera, mais frentemente, 3895. O 02560, pronto, cópia. Senhora do 560, autorizado Brasília, VPZ Luna 7, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída arbor, após eletra, aciona 5011, controle 119 decimal 35, torre 118 decimal 95. Autorizado Brasília, VPZ Luna 17, 360, decola da 10 com curva direita. Não entendi a saída, mas após a EMEF, 5011, 18, 9, 5, 2, 1, 9, 3, 5, mostra aqui. Saída Arbor, após EMEF. Arbor após EMEF, 2560. 2560, cotejamento correto? Reporte para o acionamento e o táxi. Reporte para o acionamento, 2560. Pushback e acionamento, voo no 64, portão 02. No Lavoura 645, no portão 2 autorizado, puxou o adicionamento, rebote táxi. Vou entrar pelo seu táxi, bom, no 645. Linda, qual a pista na 0, vento 1, 1, 0 grau, 0, 6, 2, 9. Autorizado aliado e decolar, pista 0, 3, 8, 9, 7. Puxando a M2, 5, 9, para Guarulhos, por favor, sentido X. Puxando a M2, 5, 9, boa noite, começando o Quebec, agora no instante, Robert. É, daí eu leio da Mótica. Com ONU 645, está com ONU 43 a bordo, tem 3 horas e 36 minutos, alterna com fim. ONU 645, autorizado o táxi, via ainda até o ponto de espera. No ponto de espera, chama torre em 118, decimal 95, ajuste no 0, no 6, no voo. Via ainda, ponto de espera, 118, 95, ajuste no 0, no 6, grato, por favor. Obrigado. Pronto, Robert? Segue, 6259, autorizado Guarulhos, VPZ 10, após Taubaté, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfeito saída Dael, Leda, Motima, aciona 5014, controle 119.35. 3360, chama 6259, Guarulhos. 10 de sola, apertura 10, Dael, Leda, Motima, apertura 10, Taubaté. 50, 14, transponder, 95, controle, chama 259, correspondente número 9. É 259, treinamento correto, reposte com pronto. Pode tirar. Vai manter a posição, o voo do 6400. Uma previsão para o voo do 645. Voo no 645, estou apenas em coordenação com o centro Recife a sua subida. Após ver do senhor voar direto à Vitória. Decolagem autorizada, pista na zero, vento 100 graus, 049. Decolagem após Leda, vai voar a Vitória. Está sendo coordenado ou já foi coordenado? Já foi coordenado. Obrigado então.